galera do Vista Alegre! Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz aí, vai! Que satisfação, gente! Nós estamos de poder chegarmos aqui pra fazer a alegria de todo esse povão que sempre nos recebe com muito carinho. Afinal de contas, são mais de 40 anos de tradição. E a todos vocês que fazem parte dessa festa maravilhosa, obrigado pelo carinho, viu? Família Dinheiro já por ali, come calado aqui do ladinho também. É a loucura total, Davidson! Coloquem as mãozinhas no alto. Joga a mãozinha pra cima e vai! Balança para um lado e para o outro. O Búfalo do Marajó. Sinta a emoção de ver de perto. O show do DJ que a galera aplaude. DJ Darlan. Vem, Darlan. Vem pra cima, meu magistral DJ. Joga a mãozinha pra cima, pra cima. Só quem é sincero, coloca a mãozinha no alto, faz o chifrinho! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí, vai! Eita loucura! Bora que o Darlan chegou! Darlan! Joga a mãozinha, sai do chão agora! Foi no quê? Obrigado a todos os nossos caixa baixas aqui do lado. E Andela já representando Alex, alô Alex e você. Valdiano tá curtindo, ele dá valor também. Vem pra festa. E a minha comitiva que veio de comboio hoje, né? Eu não sei, é o Nai por ali com a gente. Edivan Vivi Super Âncora. E o salão que é top. Região metropolitana é salão do Vivi, viu? Tem com bala do crack. E aí, Milazinha? Calma que tem beijo pra você. Joga a mãozinha com o Chivan. Americanos, primo gordo ali do lado, sempre que pode, ele vem no show, curtiu o DJ que ele dá valor. Darlan. Valeu, garoto! Silva em companhia do Marley Souza. Alô, Paulinho Promoter. Quem tá afim de tomar todas, coloca ela já no ar. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Whisky, head, arreia, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, head, arreia, arreia. Fred, fala! Olha o meu parceiro de não nota 100 representando o Duda aqui do lado também, é o Fred! Como Como é que tu tá, Fred? Fala, fala. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando. Como é que é, rapaz? Tô passando mal. Felipe André, Ted Tuga! Tampa galha da equipe sem noção ali, André! Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Meninas, vamos colocar no 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão. Joga! Joga a mãozinha pra cima, só quem é sincero e dá um grito bem alto aí, vai! Olha a mãozinha, quem sabe cantar comigo, vai! Olha, vou te provar, escute essas palavras. E toda! A cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital, o cenário é elétrico. Mexi a cabeça e o quadril e vai tremendo. E quem tá apaixonado, coloca a mãozinha no alto, só quem tá apaixonado e canta essa aqui, ó. O nosso amor, todos querem por um fim. Mas o que fala? Querem nos afastar e tirar você de mim. Quem sabe canta? O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Fala pro Darlan, fala. Eu amo você. Não importa. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Bandida, saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia. Segura! DJ, isso não é legal. Não é normal, é isso aqui, ó. Prepara pra festa de tradição do Ipiranga, viu, galera? Em setembro, Américo, Paulinho pro mundo. Agora fala pra mim quem é que toca esse ano na festa do Ipiranga, lá na Vila Maú, garoto! Vem pra festa! Agora, o Búfalo do... Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi pra Deus. Um, dois, três! Guilherme Neves, João Neto curtindo todas e mais algumas, Cleito Moral de Mocajumilha, Genésio Moral, Kel e lá vamos nós da equipe Mocajumilha. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado, as meninas perdem a linha e já quer colar do lado. O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado, MC Flavinho é putão... O Mani Crista que me joga bonito, fala Mani! E a pressão de cura! Joga mão, Mata Sapo, Roberto Reis, do Show do Animal, Carol, Bárbara, Juscele, Márcia, Milka, Sheila, de Terra Alta, um beijo pra galera do Sul do Brasil, lá do Sul, Brasil, joga vida louca, joga! Fabrício Pinheiro já chegando ali, ó! Gatiladeira pega, tu lamba no pico de escote, ela ficou animada. Errou o caminho, foi Fabrício. E você é malcriado. Ela ensou, a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara. E na noite? Na noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai engrasando. Pensa! Novinha, eu quero te ver contente. E já me canta! Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra citar, pra citar, pra citar! Bora de longo, garoto! Prédio de Marituba! E claro, registrar a presença do meu grande assessor, do nosso deputado estadual, Miro Sanova, David Câmara. Alô, David Garoto! Na verdade, o David, até debaixo da água, ele é... O Búfalo do Marajó. Obrigado, irmãozão. Obrigado pela moral. Valeu, garoto! Como é que é? Fala. Aí, DJ, pode aumentar. Fala, porra. Aí, DJ, pode aumentar. Por quê? Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei por quê, por quê? Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Aqui pro Marlon Absoluto, o parceiro que acompanha todas as noites a transmissão do DJ Marlon. Obrigado, Marlon. Um abraço com muito carinho, viu, meu irmão? Bandido mal te lança, bandido não dança, bandido balança, vai, bandido não dança, bandido balança. Quem sabe o gritinho, mano? Não pode ficar, não. Prefiro ficar sozinho e cuida do... Alô, Benoni, tá fã? Obrigado com muito carinho, viu, Benoni? Você e a Josileia. Casal Xana, obrigado. Eu te agradeço, garoto. O Búfalo do Marajó. Darlan. Pedi, Darlan. Agora, agora, agora. Equipe Come Calado, ali do lado. Muito obrigado pela moral que vocês sempre nos dão, viu? Essa equipe tem meu respeito. Valeu! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Bora renunciar, garoto! Esse é o homem que desbloqueia até iPhone, viu, meu irmão? Puta que pariu, meu irmão. E um tremendo vacilão. Amigo está presente quando te... Aquele abraço do jeito que ele gosta. Liga, estás com um amigo. Nego bala do... Apaixonado ele, viu? Segundo informações que me constam, o casamento vai ser em dezembro, viu? Olha, nego bala. Quem tem sorte é sorteio. Cleiton, seu Derek, o David e a família motorizada de Vista Alegre. Obrigado, alô Paulinho. Paulinho promotor, o Paulinho é respeitado. Toca aqui, Paulinho. Obrigado, irmão. Obrigado, um abraço do DJ Darlan. DJ Darlan. Um lugar ser feliz, um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, que de você não quero lembrar. Não calo suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. E é com muito carinho que a gente registra a presença de toda essa equipe que rompe fronteiras pra estar ao lado do som que eles não valoram. Badala som. Equipe Caixa Baixa de Cruzá e Andelas. Baldeanos, Caixa Baixas, Alex Macedo. Hoje ele trouxe a primeiríssima dama. Obrigado. Pra fora. Valeu, garoto. Valeu, Alex. Baldeano. Baldeano. Ian, garoto. Brasil. Equipe Paparrabo, Diego. Paulinho Profissão está junto, esse Paulinho. Ele tem meu respeito. Rodrigo Silva e o Marley de Souza. Obrigado, Rodrigo. Valeu, Marley. Genésio Moral de Mocajubi. E a Adria Moraes. Equipe Moral, Genésio. O Búfalo do Marajó. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você ter o meu Cabo Alessandro, viu? José, quando é que vai ser a festa lá do Cabo Alessandro? Quarta-feira? Terça-feira? Eita, que tu não escapa, viu? Parabéns, Gil Cabo. Você é uma pessoa maravilhosa pra todos nós. Te admiramos pela pessoa que você é. Sucesso. Como é que é, José? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é apaixonado. Pois é, o som, meu irmão. Elisson? Ave Maria. Agora vai. Olha, a gente não pode perder pra ele. O que me fez sofrer? Alô, Rosi Salles. Índia. Elane. Patriarca Andréia. Barão, bicho, é? Barão da Joga Bonito, já chegou a pior! Betinho Luiz! Alô, Bruno Nunes! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher! É o Bruno do Animal! O Búfalo do Marajó! Super abraço pra você, do DJ que tem respeito com você! DJ Darlan! Valeu, garoto! Agora! Agora! E a primeira dama, o Telzinho. E lá vamos nós de São Miguel. Obrigado, Telzinho, garoto. Come calado. Em nome do eterno Emerson Pereira, na memória, sempre as boas lembranças. Qual é o som que bate forte atualmente? O Búfalo do Marajó. Moral, Rosinho Moral, Maurinho Design de Belém, garoto. Vem dançar comigo, embarcar nessa emoção. E aí? Digas ou não dá a galera no salão. A festa começou e não tem hora pra acabar. Puxa aí, vai! Ouro negro toca fazendo você dançar. Ouro negro faz virar, faz balançar. O poderoso faz você dançar e agitar. Ouro negro, ouro negro, faz você balançar. Ouro negro. Vitinho Rocha e a sua primeira dama, o Juan da família Badala, Anderson Ostentação da família Dinheiro. Bora lembrar! O Búfalo do Marajó. Altamente o que a galera gosta de curtir, vai! Vem na sua festa, vem dançar, vem sacudir, vem agitar, que a puta demolidora do tal já vai tocar. Sabe, né, gente? Família Guilherme e a Terror Bicolores, Alegre, Juninho, Fabinho. Você vai gostar, tem que não pegue muito mais, você vai dançar. Você vai gostar, tem que não pegue. Olha o Penha de Marituba junto com toda a vida logo. Obrigado, Penha. Um abraço do Darlan. Já! Sempre foi chorando, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. Já que tem um outro alguém, não quero mais você. Já tem um outro alguém, não quero mais você. Em setembro! De 100 anos de tradição, festa do Ipiranga! O Búfalo vai estar na área! Já dia 28, estaremos lá em Souri, no Badalauê, viu? Parãozinho! Dia 29, Aranaí recebe Búfalo! Dia 30, Salva Terra, Bloco Botinho! E no dia... Dia 31, né? Praia de Peja, né, Josias? Ai, ai, ai! Ai. Não tenho boas recordações dessa festa, viu? Pra tatuagem, tatuagem, tatuagem! Olha os assessores da prefeita de Gurupá, Fábio Cardoso e o João Paulo. Quase tudo certo. Aniversário de Gurupá, ele... O Búfalo do Marajó. Será que tem como uma moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. E o quê? Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor. Atenção, Andrei, capotagem. Vamos acordar esse prédio. Andrei, pra pegar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo. Aí, marcador! Onde foi parar? Nico, caça farra, descruzar! Ítalo da 150, moral e sido, legislou! Daqui a pouco liga o síndico. Família Vida Louca! Baixinho. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Joga a mãozinha, joga tudo, vai! Ô menino, pode esse negócio de tus, tus, tus, tus. Que negócio é esse, meu filho? mãozinha, quem não tem aula pra chegar em casa, dá um grito bem forte. Quem sabe fazer o chifrinho, faz! Vem, gatinha, pro Badala. Vem! Esse é o búfalo. Agora eu vou no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo do Marajó. Vem tremendo, vem tremendo, vem tremendo, devagar. Vem tremendo, vem tremendo, que o Badala. Rodrigo Silva! Bora, Marley Souza, garoto! Fala pro Darlan, fala! Nossa história de amor eu sei. Hey, não acabou. Eu sei, foi sem querer. Magoei você. Você sou. Deixa eu mandar um abraço pra Val, que está comemorando o aniversário da Carol ainda. Eu não posso esquecer da Tita Lodita. Não pude imaginar. Vamos fechado ou não estamos? De... Alguém tentou assim. Primo Gol. Mesmo na recuperação, ele falou: eu vou lá curtir. Te amo de verdade. Vou falar, Primo Gol. Minha cara metade. É você. E o meu? O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não... Os galácticos lá do Areal, todo mundo lá. Minha alma gira. Eu só não quero ninguém chorando. Aí vai, vai, vai. De cada parte de você, nos seus beijos sempre viajei. Ficou pra trás. Fronteiras. Para que me caixa mais. Não existe fronteira pra me segurar. Genésio Moral, Dimo Caspinha, o Ronildo, toda equipe moral, um abraço do Darlan. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. E a gente, a gente se ama. O Ian rompeu fronteira, oh. Me falaram que ele foi de bicicleta em qualquer lugar. Chegando em Americana, estourou o pneu. Aí ele foi a pé. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, bagulho. Gilô nota 100. Na lua, pé ou de trem. O Fred de Marituba. Maluca por você. Tô achando que vocês estão aí. Eu sou maluca. Em consórcio com o Ponhó. Maluca por você, acabei de crer. Fala pro Darlan, como é que é essa parada? Já 28, 29, 30 e 31, ele vai estar na minha responsabilidade. Você parece... Tem um TP de Marudali, valeu, galão! Precisa aprender, o meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou... E a galera do quilômetro 28 não tá mais presente, já representando tudo ali, ó. O Búfalo do... Danielson, Ademilson, Edielson, Magno e Santa Maria do Mal, ali, ó. Não adianta esconder. up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we blaze the fire, make it fun. Rodrigo Silva, em companhia do Marley Souza de Terra Alta. And it will end your week just like a Sunday. Balança pro lado e pro outro, agora, agora, agora, agora. E quem é sincero sai do chão. Pedro Fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando DJ Darlan. Do jeito que ela gosta, eu já tô. Alô, minha família, dinheiro! Tamo fechado no tamo com o Búfalo aí, dinheiro! David Câmara! Responsabilidade por Marido! Alô, David! Tio do pai, para danadinha do tio do pai, para danadinha do contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se conta. Qual macete? Macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Para danadinha no contatinho do pai, para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Tô lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Para danadinha no contatinho do pai. Na verdade, o que eu queria saber é o seguinte, ó. Só quem é sincero de verdade, coloca as mãozinhas no alto pra me ver aí. O grito daquela galera que não pula cerca de jeito nenhum aí, cadê? Isso. Quem é sincero, joga a mãozinha no alto, joga a mãozinha pra cima, vai. Joga a mãozinha pra cima. Só quem é sincero e bate na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma. E quem sabe essa aqui, ó. Novinha, eu quero te ver com a gente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar. Foi difícil. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Oh, oh. Você que gosta, vai. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que... Big, big, bicho, alegre. Um abraço, muito obrigado. Sou problemático, um pouco ciumento, mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que me... Alô, DJ Alessandro do Ellison. Você está vendo. Big, big, come calado. Irresponsabilidade, viu? Mas você sabe que eu sou foda na cama. Gosta só do funk dança, mano! Caporro, o rei do caranguejo! E São João da porra! Bora, primo gordo! Você tem moral! Ainda mais do lado da Carolzinha! Aí a moral dobra, viu? Fica maluca, automaticamente, quando ela escuta. Quer embasar, ela fica mal. Olha a coreografia, vai! Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. Diego, quero ver a pressão. Bunda. Quase! Vai tremendo a bunda. Vai tremendo a bunda. E a bandido tem tem. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas com um tanto problemático, bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico, já disse que amei, que amei. Sai do chão, mano! Representando tudo aqui com a gente. E a Carolzinha, ela tá 3 dias sem dormir. Afinal de contas, tá comemorando o aniversário dela. Obrigado, Carol. Alô, Tito. Alô, alô dos americanos. E aí, vamos! Doido, vai dançar, vai curtir, vai curtir, vai curtir. A Patricinha abalou, oh, oh, oh, e a moçada parou, detonou. A Patricinha abalou, oh, oh, oh, e a moçada parou. Sai do chão, vão, vão. Gisele, Carol, Bárbara, Márcia, Sheila, Milka e a galera de Terra Alta curtindo de Darlan, muito obrigado, com carinho, viu? Essa galera de Lisboa, o Rony Silva, o David e o João Neto, junto com a família motorizada de Vista Alegre, representando tudo, obrigado, garoto! Bora, Gisele, bora, Carol! É nós fechado, não é? Rodrigo Silva, Marley Souza, valeu! Bora com o Chivai! Vila Sococo, dia 7, dia 8, Festival do Caranguejo em Guatiburu. Dia 9, Mãe do Rio. Dia 10, ah tá, vou fechar. Tal se você pegar a sua gata agora e dançar desse jeito aqui, ó. Dança aqui, ó! O nosso romance nunca vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. As luzes molhadas dos teus olhos me deixa comigo. Tuas pernas me laçam e até o Rafael come calado. Porra, Rafael, não vai comer calado. Bora dividir essa parada. Sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Rafael, vem pro teu ninho, porra. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos um. O mundo, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Gilberto! Eterno. Guilherme Neves, Rony Silva, Gabigol, Pop e a família motorizada, Vista Leves. O destino revelou um dia eterno, eterno. Deus, meu filho. Criado de São João da Banda. Valeu, garoto! Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta. E só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. Todo mundo dança, né? Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando em mim, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me... Equipe Tabajara e São João da Ponta, Maranca Porra! E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Alex Macedo, mata sapo da família Caixa Baixa. É um par de dançar. Você está curtindo? Eu ainda quero mais. Piaça! É a Susa Zaquilê. Calado. Essa equipe tem moral comigo, viu? Obrigado, viu, Raquel? Bora, galera, comigo, calado. Família, tô de boa. Cleiton, tô de boa. E toda a galera. Quem gosta é o Dilô. Pode crer que eu senti. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Olhava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando. Você se acordou como? No momento, vai! Você se acordou no momento. Ai, ai, ai. Ah, meu bem. Fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai. Cadê o Genésio Moral, Cleiton Moral. Ai, ai, ai, ai, meu amor, eu te amei. Ai, ai, ai, ai, de saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai, meu amor, eu te amei. Eu senti tanta saudade. Só que a galera gosta de curtir. Valdian lembrou do chifre agora. Vivi, você gostou? Edvan, salão da Vivi. Quando quiser parar o pelo, a gente já sabe onde encerrar, viu? Opa, tem o salão da Luana também aí, ó. É. Renan, alô, Maia. Vida louca! Seus amigos me falam. Tete, Tuan, André, Felipe, Pagalha! Sem no som do Areal. Tô prego chorar, mas eu vou superar. David Câmara, David! Dentro de mim, porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. E vou superar a dor. Quem gosta, curte e dança, Rosso Salles, Barãozinho. Se eu não me engano, ele veio na fuga hoje da Nani. Verdade, Barão? Não, né? Tá doido, né? Cavalo não mordeu tua cabeça. Se ela não vir, ele não vem. Caqueado. Vai acelerando. A galera gosta! Bora curtir, bora dançar! Na verdade, a gente vai tocando. Pra quem gosta, vai! Olha, eu sei que tá difícil dar certo, mas há tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo. Depois que a chuva cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. De tempo ao tempo, veja no mar um pescador. Tão só, não desistiu. Esperou, veja no mar um pescador. Tão só, não desistiu de um grande amor. A galera vai curtir! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Bora, Fred! By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe everybody feels the way I do about you now. Joga a mãozinha pra cima, bora curtir, bora dançar! Na na na. Passeando no Oriente, um magadinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. O Brinos, Terra Alta, Denilson, Hamilton, equipe Força Jovem. Ei, dessas marcantes, já o eterno Emerson Pereira, na Comigalado. A gente lembra do nosso parceiro, sim. Eu só queria uma Jade. Ele tava falando das marcantes, garoto. Ali babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Atrás, não foi atrás. É marcante, vá! Um abraço aí pro Breno, Samir, Sônia, Anivaldo e Rafael. Olha essa história de amor. Foi lindo demais o nosso amor. Mas você sumiu, me abandonou, não deu valor. E meu coração? Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Faz não. Não faz assim, volte pra mim. Por quê? Sou louco por você. Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Fala, meu amor, me diga onde está. Vida louca. Encontro na luz. Jackson. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Amor da minha vida, essa distância só me faz sofrer. Tô sentindo tanta falta de você. Tô quase pirando, tô pra enlouquecer. E a lua no céu, fala! Ó, lua que ilumina o meu céu e olha por você. Mas essa distância desaparecer. A noite tá... Olha quem tá por aqui, Josias Davidson. Edmão Superango, na Nega, o Balado Grau. Renan Céu, aquele aeroporto, garoto. Eles não valor, eles roubam por um dedo. Tem que dar moral, pra quem dá moral pra gente. Eu vou dançar, DJ Edson vai arrasar. O meu coração que só faz chorar. E o quê? Olhos, meu amor, não posso esquecer. Eu sou Rafinha. Sonho toda noite com o teu prazer. Vê se não esquece, eu amo. Meu amigo Ronildo e toda a equipe moral. O Genésio Moral aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Valeu. Um homem amado, preciso. Bora de novo, para frente. Qual a representante da Ludmilla no Pará? Que som eu vou dançar. É a Milazinha, porra. Tu vai detonar. Vou me divertir, mas... Essa Milazinha. Dá pra morar no Búfalo, viu? Com a nave possante, vou dançar. Eu gosto dela. DJ Edson vai... E a nossa Ludmilla paraense, meu irmão. Só vai chorar. Considerada! Quero saber quem é o novo namorado. E os DJs, Léo e Baby. Tá chegando, tá chegando. Já me falaram que é o Joab. É. Tá chegando de avião. Joab não, é o Cosme dos camaradas. Ele vem do Baixo Amazonas. Vou dizer bem baixinho pra você. Tá de Santarém. Opa. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. O tão distante eu não quero. Por favor, não diga a mim. João Neto, Brena Silva, Rock Doido, garoto! Você tá aqui. Apaixonado por você. Como é isso? Chora não, Dilon. E tu te vais. Chora não, porra. Dizer. Só fala uma coisa aqui, Darlan. Opa! O outro meu abraço foi abençoado, meu irmão. E conseguiu unir esse casal que a gente dá o maior valor. Renan Céu e a Nai. Aliás, o quarteto, meu irmão. Renan Céu, Nai, Edivan e a Vivi. Obrigado pelo carinho. Sempre firme e forte, não é mal. Eu sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que... Guilherme Neves. Este coração jamais vai poder aceitar. Rony Silva, João Neto, um moleque doido. E a família motor. Representando tudo. Manda, manda, Hendrix. A maior qualidade em CDs ao vivo no estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.